Catedral Incidente. Preso neste pesadelo, olho meu corpo no espelho. Acordado, exausto, resistente. Entre dragões e fadas que se rolam nesse estrofe. E desta alma pequena, nada santa, perdido longe dos seus. Preciso me proteger. Esquivar da morte. Me esconder na catedral de Deus. Como é difícil lutar contra milhões de inimigos invisíveis. E a invisibilidade dói demais. Ninguém não tem ninguém. Só sentir seu próprio mas que graças vejo no passado, como folhas amassadas. O opositor me persegue até a exaustão. Eu me entrego ao destino, ao caos e ao acaso. Flutuo entre estados diferentes de emoções, e vagando em várias formas de existências. Realmente, eu não sei o que desejo. Não há a constância em um mundo torto. Não há constância. E diga-me o que vocês sentem quando ficam sentados na praça, enquanto assistem ao asteroide colidir com a Terra.